os seus livros. A livraria Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, no Jardim Bela Vista. Lá mesmo, atrás da, da Casa do Caminho. Ô Jorge, só uma coisa que eu esqueci de perguntar para as meninas. Aonde é que vocês trabalham? Que casa espírita que vocês frequentam? A gente trabalha no Pequeno Templo da Fraternidade. Com a Dona Tereza. As três. Nossa, as três. Uhum. Bacana, que é na Praça... Antilhas, número 30. Antilhas, atrás número 30, ali da padaria Pão de Queijo. Hoje tem trabalho lá, né, Jorge? Hoje tem às 18 horas. Isso, 18 horas. Quarta-feira eu vou fazer o Evangelho Musical lá. Ah, que delícia! Quarta-feira. Né, estaremos lá. E quinta-feira no nosso lar, lá em Santana. Então, na quarta, eu vou faltar a casa da Marcela para ir lá. Não, mas na outra semana, e no quinta, Semajode, no nosso lar. Né? Hã? Na outra semana que é o Semajode. Semajode é o aniversário do Semajode, na outra quarta-feira estaremos lá também, aí com o Grupo Castelã. É, aquele, né? Me convidou para ir lá, porque eu estava na inauguração do Semajode. Isso. No... Então, aí que eu fico assim meio, porque ele está completando 80 anos, o Semajode já tem 90. E ele estava na inauguração. Como é que pode, foi? É assim, né? Era registro, era depois, né? É igual um amigo meu que falava, Jorge, você não tem essa idade, né? Que eu vou fazer, eu tô com 58. Aí lá eu tava com 38 anos. Falei, você não tem 38, só com essa cara de 48 sua. É porque lá no Nordeste, quando o pai vai registrar a criança montada no jumento, os pés da criança já vai arrastando no chão. Então foi por isso que você tem, está dizendo que você tem essa idade, você tem bem uns 10 anos a mais, né? Isso aí me faz lembrar o Aloysio Petit, quando ele ia na rádio, ele chegar, não, eu trabalhei 20 anos na GM, trabalhei 30 anos não sei qual, e tinha um outro vereador que ficava anotando. Falei, pô, esse cara trabalhou mais de 100 anos. Homem, parabéns. É ele falava por. Falava que ele falava. Tá pouco se preocupando com a somatória das idades. Vamos lá, Jorge. Nossos aniversariantes, começando pela Val de Biasi. Dia 6. Dia 6 de março a Val fez aniversário, né? Eu podia ter falado semana passada, mas não tinha aqui a data anotada, né? Aí vamos lembrar também que o Vitor... Eu não tava aqui, senão eu tinha falado, né? O Vitor, meu neto, dia 7, né? Dia 9, o Rui Luiz Barbosa fez aniversário ontem, né? O Rui fez aniversário. Quem faz aniversário? O Amor e Caridade, Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Santana. Dia 13 faz aniversário também. É o segundo Centro Espírita mais antigo aqui de São José dos Campos, né? Dia 15, ó, Rodrigo Costa. Vai ter uma festa de arromba, Camila falando. Ah, então tá errado. Ih, já tá errado. Eu acho que foi você que anotou aqui errado, só pode ter sido. É, vamos lá. Dia 9 também. Vamos pra família do... pra família do Valdomiro Moreira. Cheio tem um de programa família aqui do Valdomiro Moreira. É. Dia 9, o Alisson Moreira, filho dele. Dia 9 também, o Agner Moreira. Ó, dois filhos na mesma data, no mesmo dia. É, dia 10, a Ana Lídia, né? Neta do Valdomiro. Dia 11, a Gisele, que é nora do Valdomiro. Os outros aniversariantes, dia 15, bodas de ouro do Hugo Maurício Cardoso e a Maria José também, bodas de ouro, muito bacana. E dia 9, a Lucimara Bizaria. Nora Bizaria, nota do, nora do Rui Barbosa, né? Aqui é para outra semana que a gente fala, né? Programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. José Lito, do Recanto Biologia de Manchês, se estiver ouvindo a gente, um grande abraço, José Lito. E vocês, se forem fazer festa, por favor, convide-nos para a gente comparecer, comer um salgadinho, um doce, tomar um refrigerante, né, Rui? Se você estivesse aqui, eu tinha te chamado. Então, você vê? Você vê como é que são as coisas? Essa é que nem é desculpa de parente. Né? Você veio prestar dinheiro se tivesse vindo ontem. Vamos, ó, tchau para vocês, pessoal. Passou da hora já. Então, agradecendo também a todas as pessoas que participaram, entraram aqui, deixaram o recado. A gente pede já desculpa para quem a gente não teve tempo de ler, como o Rafael Brizante entrou aqui, o Jean DJ, a minha mãe, Maria Ângela, entrou aqui e mandou bom dia também. A Elaine Celia, mandando feliz aniversário ao Rui, também deixou um recado. A Selma Oliveira. A Arlete deixou outras recados que a gente não teve tempo de ler. A Cláudia Patrícia também. A Elaine também deixou mais aqui, ó.